O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, em João Monlevade, vistoriou cerca de 25 açougues entre os dias 26 e 28 de abril. Um inquérito civil público analisa a questão dos matadouros clandestinos na cidade. Durante o curso do inquérito, tentou-se uma solução coletiva para a demanda, com a construção de um matadouro municipal, mas que não foi adiante. Portanto, o Ministério Público partiu para a fiscalização dos estabelecimentos que comercializam carnes. A operação foi realizada pelo PROCON MG, com apoio da Vigilância Sanitária Municipal e da Polícia Militar. Foram apreendidas e descartadas cerca de 3 toneladas de carne, que seriam vendidas sem qualquer fiscalização. Vários estabelecimentos foram interditados por ausência de alvará da Vigilância Sanitária Municipal. Cada infração resultará em um processo administrativo. Ao final, esse processo poderá gerar uma multa e o infrator terá a opção de assinar um termo de ajustamento de conduta com o PROCON MG. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.